guerra para o povo. 1-0-0, a batalha de João Grado. 0, chama controle de força de curva. Em 1-1-1-2-0, sinal 9. 9908, decolou Zona 4, chame controle em 11935, boa noite. 1935, bom trabalho, obrigado. Nada, somente. 040, chegada boa, a intenção é R9 para 1-0. Controle, muito boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato radar saída Gole, suba nível 360. Gole 360, total. Segunda 89. Controle Salvador, gol 1896, boa noite. 05 solo aos 1-6, libere pista direita, táxi via Alfa, Juliette, prossiga para o pátio. E reporte para ingresso na Juliette, gol no 6-1805, confirmando. Alfa e vai reportar ingresso para a Juliette, 1-8-0-5. Identificação na chegada Mari, gol 1-8-0-6. Cabeça 2000 pés do estado 1013, autorizado LS Online, reporte localizador. Sim, autorizado descida para 2000 pés do estado 1016, 1-0 na manhã, vai reportar LS Online da 1-0, UMG 6709. Confirmando o ajuste 1013. 1013, padrão 1013. Portão 612. Alfa Juliette 612, 805. 1896, reduza para 2209, número 3 na aproximação. Negativo, reduzindo 2209, 1896. Aracaju, Aracaju, nível 190, prepare Pucca, Aracaju, aguarde cópia. Pucca, Aracaju, aguardando cópia, tá 352A. Cópia, então 3520. Pronto. Aracaju 190, Golf 677. Decola no zero, curva esquerda, saída Pucca. Aracaju. Frequência do controle 11935. O código transponder 5522, TAN 3520. Ok, atualizando Aracaju 190, nível Golf 677. Já falou pista 90. Primeiro levantamento impraticável. Primeira curva esquerda. Pucca, é transição Aracaju. 1935 é o controle Salvador, 5522 é o transponder 3520. Fuse pronto para posicionamento? Acusará. Total 9908, chame Recife, 1288, Aterno 3325. 288, Aterno 3325, a trabalho. Sua intenção é o RNAVE ou ele é SX-RAY? RNAVE no meio 43. Ok, na presente voo isso é repito 366, descendo para 2500 pés. Ajuste 1013. Na presente, isso é repito 366, desce a 2500, 1013, ajuste no meio 43. Torre 1862, boa noite. 186, boa, 6701. Boa noite, objeto 6701, tá no LS, hein, glide down 10, baixado travado visual. Boa noite, avistado, livre pulso 10, vento de 120 com 8 nós, web 6701. Autorizado pouso cabeceiro 10, objeto 6701. Relativo. 10, boa, 8 na frente. 908, autoridade, vem voo 269. 9,5 para sequenciamento, mantém a presente proa, limitado pelo localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste 1013, voo 896. Negativo, mantém a presente proa, descendo para 3.000 com ajuste 1013, voo 896. Gol 1714, boa noite. Identifique, chegada AMAN, desça 050. Chegada AMAN, 050, só me fazer o contato com o senhor. Sem problema. Sou 3661 ou 643? 43, ciente. Chame todos no 98 decimal 612 e tenha uma boa noite. 612, boa noite. Gol 1896, desça para 2000 pés. Ajuste permanece 1013. Na presente, voo idônea para interceptar o localizador. Reduz para 1709. Será seguir o tráfego da companhia 8 milhas à frente. Negativo, 2000 pés. Na proa de Duna, voo 1893. Passará a estabilizar o localizador. Libere pista direita, táxi Alfa, Alfa Juliette, porta número 4, na Chaperona. Libere táxi Alfa Juliette para 04, objeto 701, boa noite. Boa. Cor Salvador, 643, boa noite. Está uma milha para o servidor 372, baixado e travado, está visual. 7 no 643, boa noite, tem pouso autorizado no 0, vento de 120 com 89 no 643. E pouso no 0 ou no 643. Inglês, cabeça deslocada em 90 metros. Reduza para aproximação, chame torre 18612. 18612, obrigado, até a volta aí. Continue a aproximação número 2 para pouso, pista 10, o vento é de 120 com 8 nós. Informarei pista livre no 896. É, 3, curta, gol, 43 no Solos 31, libere pista direita e táxi via Alfa Juliette para o portão número 9, 0643, também escuta até lá. Alfa Juliette para o 9, lá escuta até lá, 0643. Portão 2, coordene com a equipe de solo, tem uma aeronave vai estacionar aí à sua esquerda, após o estacionamento do mesmo, pode iniciar o push, informe táxi, TAN 3520. E após a aeronave parqueada na posição 13, livre push, estacionamento, chamará para o táxi, TAN 3520. Voo no 896, pista livre, cheque o trem, pouso autorizado, 120 com 8 nós. Mais 2, travou, voo no 896. Center. 1805 adiante. Ok, informação brava, autorização para Natal. Natal 37, prepare Pucas e para guarde cópia. Guardão 370. Repasca descida, Lima Romeu Romeu. No 896, Solos 3434, libera a direita, sintaxe autorizado via Alfa, reporte para ingressar na Juliette, voo no 896. Alfa, reportará para ingressar na Juliette, voo no 896. Salvador, poderia confirmar o Gol 643, posição 612? Não, número 9, foi no 643, a posição 9. Ah, ok, 9. Vai iniciar o posto no momento, confirme. Estamos aguardando o parqueamento da aeronave esquerda. Já parqueou, o WebJet já parqueou, só pode iniciar o posto, informe o táxi. Ah, perdão, senhor. Então, livre pushback, chamando para o táxi, 3520. 4 torre 118 decimal meia dúzia, boa noite. Juliette, gol no 896. 896, prossiga para a segunda, sua esquerda, portão de número 3. Observe a manobra de pushback da aeronave da TAM, ingresso com cautela no 896. Sente via Índia para o 3, gol no 896. 2, Salvador, gol 1794. 1794, boa noite, avistado, informe checado, o vento é de 120 com 8 nós. Já bate checado, 1794. Pouso livre, pista no 0, gol no 714. Seu 05, está autorizado Natal 370, peso Luna 0, decolada 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 11935 e o transponder 5525, voo 805. 370 Natal, peso Luna 0, Puca Zipar, curva esquerda, pista 10, 1935, controle 5525, transponder, está pronto com o pushback. Estacionamento no 06. 06, autorizado, reporte táxi, gol no 805. Vai reportar. Para o táxi 3520, 1417 a bordo, 2 horas e 55 minutos, alterna Recife. Tem táxi autorizado para o ponto de espera, dono 0, acuse pronto para a decolagem, entrando 3520. Livre táxi, ponto de espera, dono 0, chamará pronto, 3520. Desça 150, 150, 150. Lima Romeu Romeu. Começou um tráfego de 9 horas, 12 milhas, amigo 330-330, mesmo sentido que eu estava. Azul 415 AZ. No tráfego, sua posição de 3 para 4 horas, ligando 450 a 450 para o 150 descido para o Salvador. 12 milhas, 3 para 4 horas. Azul 415. Ali mantém o 90, 3530. Ali mantém o 3530. Ready 10, flight level 160. Vita Taxi Alpha, reporte para ingresso na Juliette 1714. Uniforme 242, libera a direita, táxi Alfa, reporte com ingresso na Juliette 1714. E Alfa, reportará na Juliette na 7-4. Para o táxi 1805 com 49 a bordo, 2h45, alterna Fortaleza. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, pouso pronto para decolagem, gol no 805. E até ponto de espera da 10, vai correr para 1805. Vento de 110 graus com 5 nós, decolagem autorizada.